atrás do seu sorriso. Meus sonhos realizo e te vejo feliz. Na paz do seu sorriso. Meus sonhos realizo e te vejo feliz. Grande, grande Roberto Carlos, uma das vozes mais românticas. Uma voz que nos vem do Brasil, mas canta em português. E ele foi adaptado como nosso filho esta grande voz de Roberto Carlos. E agora uma pequena informação. Você que é aderente da Rádio Arco-Íris, portanto, saiba que o dia... Você já recebeu um correio, certamente. O domingo 21 de janeiro, vamos celebrar o Reis aqui no espaço da Rádio Arco-Íris. Vamos celebrar o Reis, a festa do Reis. E, portanto, vocês desde já estão convidados para vir até aqui, para passar uma tarde bem animada. Portanto, você que é aderente pode ligar para reservar o seu lugar, pode trazer a sua esposa, o seu marido e, por que não, os seus filhos. Portanto, também vamos abrir as entradas para o público. A entrada será apenas de 5 euros e terá direito a uma parte de galete e também a um copo de cidra. Portanto, desde já podem se inscrever e para isso temos alguns números de telefone, pode ligar durante a manhã ou então ligar diretamente para o 02-38-43-50-09. Então, se quiser participar na nossa galete, que vai ser organizada pela Rádio Arco-Íris o domingo 21 de janeiro, desde já pode se inscrever. Muito obrigado a você. Vamos continuar a nossa manhã aqui e agora com uma voz que vamos recordar, a voz de Teixeirinha. Vinha vindo da escola, quando de longe avistei o rancho que nós morava, cheio de gente encontrei. Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei que o caos era de morte da mãezinha que eu amei. Foi maior a exclamação da filho que é teu fruto, que dentro do peito traz o seu sentimento oculto. Desde 9 anos tenho o meu coração de luto. Desde 9 anos tenho o meu coração de luto. Também, então pus-me a pensar, o que faço eu aqui? O padre está com copos e até foi fazer xixi. Perguntei à senhora, ao lado com o véu, que está aqui a fazer, e então ela respondeu: brindar o cu, brindar o cu, brindar o cu, brindar o coração a Deus. Que bom que é dar o meu cu, dar o meu cu, dar o meu cu. Ouvi com atenção, até fiquei emocionado. Era um profissional, falava ardentemente, e aos poucos eu senti que estava a tornar-me crente. A missa estava ao rumo e a senhora do lado juntou-se mais a mim até o rabo ficar colado. Estava toda maluca, pois queria cantar. Pediu: canta comigo, sei que Deus vai escutar. Eu abri o cu, abri o cu, abri o cu, abri o coração a Deus. Que bom que é abrir o cu, abrir o cu, abrir o coração aos céus. Abri o cu, abri o cu, abri o cu, abri o coração a Deus. Ai, os Kings, eles têm um coração e eles abrem o coração a Deus, acho bem, hã?

podría cambiar. Jamás

mentirosa. Faz rico ficar na lona, caipiro fica maluco e arranca

coração. Quando me beija e me abraça, feito um gole de cachaça, me embriaga o coração. Apaixonado por você, e você doidinha por mim, feito o fogo que pegou quando a gente se encontrou, acendeu o estupim. Apaixonado por você, vivo cantando esta canção. Apaixonado por você, e você doidinha por mim. Feito o fogo que pegou quando a gente se encontrou, acendeu o estupim. Apaixonado por você, vivo cantando esta canção.

coração. Não consegui controlar a emoção. E o meu desejo de um beijo fez feliz o meu coração. Quando passava por mim, lá na Romaria, a cara tão linda e eu não resistia. Faltavam palavras para poder lhe falar. Aquele corpo elegante, tão irreverente, chamava a atenção no meio de tanta gente. Me dava vontade de a poder abraçar. No meio da multidão, quando a vi, fui atrás dela, pegando na sua mão, eu pedi para dançar com ela. A meio de uma canção, não consegui controlar a emoção. E o meu desejo de um beijo fez feliz o meu coração. Passava por mim, lá na Romaria, a cara tão linda e eu não resistia. Faltavam palavras para poder-lhe falar. Aquele corpo elegante, tão irreverente, chamava a atenção no meio de tanta gente. Me dava vontade de a poder abraçar. No meio da multidão, quando a vi, fui atrás dela, pegando na sua mão, eu pedi para dançar com ela. A meio de uma canção, não consegui controlar a emoção. E o meu desejo de um beijo fez feliz o meu coração. Não consegui controlar a emoção. E o meu desejo de um beijo fez feliz o meu coração. Muita, muita música, poucas palavras aqui nesta manhã. Aqui estamos para levar o melhor da música portuguesa até si. Espero que esteja do seu agrado. O mundo está cada vez mais longe. Agora vamos ouvir a Tiago Andrade, Nunes, Estrela da Noite. Vocês são a nossa estrela. Vamos lá. E ninguém sabe de ti. Está tudo tão diferente agora. Não tem calma. O mundo está cada vez mais louco. E agora perguntas bem. Pergunta então à estrela da noite, onde foi quem se perdeu? Pergunta então à estrela da noite, onde foi quem se perdeu? Mão, sem olhar a quem. O mundo fala sem direção. E a culpa é nossa. Está tudo tão diferente agora. O mundo foi-se embora. O mundo está cada vez mais longe. Mais longe de ti. Pergunta então à estrela da noite. conversa, quem só quer falar. Agora falam sem começar, estamos todos atrás. Está tudo tão diferente agora, perdoa a emoção. O mundo está cada vez mais longe, mais longe de nós. Então aqui estamos com este programa desta segunda-feira. Espero que esteja a ser do vosso agrado. Já disse, durante a manhã vocês podem ligar para dar um nome, um novo nome aí ao programa da segunda-feira. Como é que o querem batizar? Vamos lá. Já tivemos aqui algumas sugestões, mas nós esperamos pela sua e depois ao fim escolheremos. Portanto, vamos continuar. Espero que esteja do vosso agrado esta música. Nós estamos aqui até às 12 horas para levar o melhor da música portuguesa até si, e espero que esteja satisfeito. E para você que se encontra a trabalhar, então muita, muita coragem. Ivandro, Lua. Eu vou levar-te à lua hoje, eu vou levar-te à lua hoje, eu vou levar-te à lua hoje, eu vou levar-te à lua. Qualquer coisa comer, não quero encher o poço até mesmo ficar rico. Yeah, fazes parte do plano e vi que sentam comigo. Yeah, yeah, yeah. Mais uma luta, não é nada, nossa ligação não muda. Eu quero Prada, quero Gucci pra minha miúda, porque esta inspiração também é tua culpa. Apaga a luz, acende as velas, fazer um clima e como vela. Ela é só minha, eu sou dela, ela é só minha, eu sou dela. Deixa levar da lua hoje. Saudade. Sei que estás cansada, mas eu vou recompensar. Deixei-te pendurada, chego de madrugada. Tu dormes melhor comigo a fazer da almofada. Nunca vou esquecer as coisas que vivi contigo. Falo da nossa história, nosso amor é tão bonito. Corremos atrás de sonhos, quero que fiques comigo. Minha cara metade, sei que ao teu lado consigo. Mais uma luta, não é nada, nossa ligação não muda. Quero Prada, quero Gucci pra ti miúda, porque essa inspiração também é tua culpa. Apaga a luz, acende as velas, fazendo um clima tipo novela. Ela é só minha, eu sou dela. Ela é só minha, eu sou dela. Deixa levar-te à lua hoje, eu vou levar-te à lua hoje, eu vou levar-te à lua. Uma das revelações de 2022 foi este Ivandro, este artista que tem lindas músicas. Agora continuamos com um sucesso, grande sucesso. Não há estrelas no céu, com o grande Rui Veloso. Vamos lá todos cantar. Não há estrelas no céu, adorar o meu caminho. Por mais amigos que tenha, sinto-me sempre só. É melhor eu não cantar, porque senão vai chover, já está frio. De casa para entrar, ter uma nota no bolso para cigarros e bilhar. A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro e está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Passo horas no café sem saber para onde ir. Tudo à volta é tão feio, sou uma puta, é se fugir. Vejo uma noite ao espelho, o corpo sempre a mudar. De manhã ouço o conselho que o velho tem para me dar. A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como se está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Avenidas e as águas e elas. Bem, o meu primeiro amor foi um trapézio sem rede. Sai da frente, por favor, estou entre a espada e a parede. Não vês como isto é duro? Ser jovem não é um posto. Ter de encarar um futuro com borbulhas no rosto. Porque é que tudo bem certo? Não pode ser sempre assim. Se não fosse rock and roll, o que seria de mim? Primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como se vista a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Ai, ai, ai, está mesmo um frio de rachar lá fora. E ainda vai vir mais frio durante a semana. Atenção, agasalhem-se. Estrelas no céu, estrelas no céu, estrelas no céu, estrelas no céu, estrelas no céu. Então, grande voz de Rui Veloso aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, espero que esteja do vosso agrado. E vocês podem ligar, porque não, para escolher uma música, por exemplo, O Homem do Leme, dos Chutes, A Velha Casinha, sei lá, Paulo Gonzo, Jardins Proibidos, ou músicas, por exemplo, do Stacks Chiclete, ou outras músicas do Jorge Ferreira, de José Malhou, podem escolher e nós faremos o imenso prazer de divulgar. Portanto, agora nós escolhemos Nuninho Navarro com o tema Ó Tu Maria, espero que seja do vosso agrado. E vamos mandar uma vinha para o ar. E vocês podem dar a resposta para isso. É só telefonar para o 0238-43-4800. Qual é a coisa, qual é ela? Quanto mais alta está, melhor se lhe chega. Repito, qual é a coisa, qual é ela? Quanto mais alta está, melhor se lhe chega. Um homem rendido a teus pés. 0238-43-4800. Tu como mulher, eu prometo nunca te desapontar. Junto ao teu amor ao que é meu, junto ao meu amor e faz-me teu. Amor que por ti nasceu, rendido. Maria, Senhor Navarro, esta grande voz cigana. E temos uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Olá. Sim, bom dia, bonjour. Bonjour, bom dia. É a mesma coisa. Bonjour, bom dia. Os nossos ouvintes compreendem. Portanto, qual é o seu nome? C'est Rosy. Bom, uma fidèle auditrice, hein, c'est ça? Ah oui, c'est une fidèle auditrice, oui. Très bien. Voilà. Vous voulez faire une dédicace, certainement? Oui, je voudrais passer, que tu me passes le reste de Tony Carrera pour mon amie Manuela qui fête son anniversaire aujourd'hui. Alors, joyeux anniversaire, Manuela, je te fais des gros, gros bisous et puis à bientôt. Et je souhaite une bonne année, bonne santé à tous les auditeurs. Alors, reste de Tony Carrera, on est en train de chercher, hein, parce que non, c'est pas ça. Ça passe souvent, donc ça doit pas être compliqué. Ah, des fois, c'est pas évident à trouver. Si, ça va venir, ça, voilà. C'est calé. Donc, c'est Manuela, et c'est son anniversaire aujourd'hui, non? C'est ça? Oui, aujourd'hui. Ben, on lui souhaite un bon anniversaire, hein, de la part de tous les animateurs de Radio Arc-en-Ciel, alors. Nous espérons qu'elle est à l'écoute. Oui, oui, je pense qu'elle est à l'écoute. Très bien. À vous aussi, on vous souhaite bah, une bonne journée, puis une année 2024 plein de bonheur, plein de bonnes choses. Oui, voilà, exactement. Surtout plein de santé. Voilà. Et bonne journée, bonne semaine, et puis à bientôt. Allez, à dimanche ou lundi. Oui, bah, pour la galette. Voilà. Très bien. Au revoir. Allez, au revoir. Et oui, si vous voulez faire comme Rosy, vous pouvez appeler au 02 38 43 48 00 et faire votre dédicace en direct. Et c'est pour Manuela avec un joyeux anniversaire. Reste. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer. Crois-moi. Reste. Tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. grande Tony Carreira Rest. E com respeito à nossa adivinha, já tivemos aqui várias respostas certas, mas podem continuar a ligar. Então a adivinha era a seguinte: qual é a coisa, qual é ela, quanto mais alta está, melhor se lhe chega, hein? Vocês podem ligar então para o 0238 43 48 00. Nós aqui continuamos com a música e desta vez com Miguel Araújo, o marido das outras. Toda a gente sabe que os homens são brutos, que deixam camas por fazer e coisas por dizer. São muito pouco astutos, muito pouco astutos. Toda a gente sabe que os homens são brutos. Sabe que os homens são feios, deixam conversas por acabar e roupa por apanhar. E vêm com rodeios, vêm com rodeios. Toda a gente sabe que os homens são feios. Gostam de músicas que ninguém gosta, nunca deixam a mesa posta. Abaixo de bicho, abaixo de bicho. Toda a gente sabe que os homens são lixo. Toda a gente sabe que os homens são animais que cheiram muito a vinho que sabem no caminho. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Toda a gente sabe que os homens são animais. Mas os maridos das outras não, porque os maridos das outras são o arquétipo da perfeição. Amáveis criaturas de outra espécie qualquer, que servem para fazer felizes as amigas da mulher. E tudo que os homens não, tudo que os homens não. Miguel Araújo, marido das outras, hein? Agora continuamos com Mike da Gaita e vamos para o chantier. Vamos lá para o chantier, para todos aqueles que estão a trabalhar então nas obras. Para eles um grande, grande abraço e uma ótima manhã e muita coragem. E também agora uma dedicatória de la part de GDO pour la famille Oliveira, que a fait sa reprise aujourd'hui après des vacances, hein. Ils ont repris aujourd'hui sans oublier Abdou. Et il leur souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Allez, vas pour le chantier. Et Radio Arc-en-Ciel leur souhaite du courage aussi, hein, parce qu'il en faut pour travailler.

Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, deixa que eu te diga. Deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tanto, tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tanto, tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Que é bem cheinha e muito moreninha, que é bem cheinha e muito moreninha, que é bem cheinha e muito moreninha, cheinha e moreninha. Maria Albertina e moreninha. Zero dois trinta e oito quarenta e três quarenta e oito zero zero é o único número que você pode ligar para fazer uma dedicatória ou simplesmente pedir uma música ou então para dar resposta à nossa adivinha, que é a seguinte: qual é a coisa, qual é ela, quanto mais alta está, melhor se lhe chega. Então, qual é a coisa, quanto mais alta está, melhor se lhe chega? Um bocadinho complicado. Não é nada complicado, e você já ouve pelo menos várias pessoas, o senhor que é Eduardo Marinho, a senhora Maria Celeste, o senhor António Araújo, a senhora Fátima da Costa e o senhor Manuel Teixeira já deram a resposta certa, e você pode continuar a ligar para dar a resposta então a esta nossa adivinha. E agora vem aí a nossa grande Rebeca. Já estás com ela? Não. Quando são duas ou três, lá digo eu. left, yeah, back for a second round. Ai, ai, ai, assim não dá, dá, assim dá, ouvir a música portuguesa, a boa disposição é aqui na Rádio Arco-Íris no 96.2 e você que está aí desse lado, que nos está tão bem, nós estamos-lhe a fazer companhia, vocês também nos fazem companhia e é por vocês que nós estamos aqui. Então, uma ótima manhã para si, vida de marinheiro, sitiados. Nós aqui, à segunda-feira de manhã, vamos tentar dar uma volta a toda a música portuguesa. Para você passar uma ótima manhã. Vamos lá. Porque está frio lá fora, muito, muito frio. E ainda vai vir mais frio. Mas nós aqui com a música portuguesa, dá-nos mais calor. Vamos lá. Fazendo com água ardente, nem o deixou pensar. Escolheu ser marinheiro, mas com cabelo enxoar. E assim foi navegando, tendo os olhos no poder. Mas tendo uma garrafa, nunca mais se perde o pé. Esta vida do marinheiro, salta contra mim. Esta vida do marinheiro, salta contra mim. Porto, a ver que mora em morte. Há quem procure fazer fortuna, eu procuro naufragar. Sou louco nesta cópia, só fresca me encantar. Pensei que a tua voz não pudesse animar. Esta vida da marinheira, sou a nave. Esta vida da marinheira, sou a nave. Há quem navegue de porto em porto, navegue de bar em bar. Há quem procure fama e fortuna, eu procuro naufragar. Telefonei para Tóquio, só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz me pudesse animar. Telefonei para Tóquio, só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz... Ai, ai, é assim a boa disposição na Rádio Arco-Íris com Vida, a Vida de Marinheiro com Sitiados. E agora vem aí as nossas bombocas. Meu coração samba. Vamos lá. Vamos lá sambar para aquecer. De lá fora está frio. E então para aquecer, está aí no chantier. Então força, há que dançar para aquecer. Meu coração não vai. Fica gelado, não aguenta viver sem ti. Mas quando tu vens ter comigo, a vida tem logo outra cor. A noite transforma-se em dia, é uma alegria se estamos os dois. O samba transforma-se em salsa, ai o mundo para com o nosso amor. Samba para te ver. Meu coração. vida tem logo outra cor. A noite transforma-se em dia, é uma alegria se estamos os dois. O samba transforma-se em salsa, aí o mundo para com o nosso amor. Do norte, tudo vai para o norte, hein? E aqui na zona de Orleans há muita gente do norte, e quem cantava isto era o GNR com a grande voz de Isabel Silvestre, uma grande voz de música popular. Agora vem um jovem talento, ele chama-se Pedro Miguel e ele disse que é Malibu. Não, nós aqui só estamos em Orleans, ainda não estamos no Malibu. Nas minhas férias de verão, em Malibu me apaixonei, com noites quentes, muita sedução. não lembro o que me aconteceu. Naquela noite de fantasia, eu bebi o que ela me deu. Quando acordei já era de dia. Em Mali, Malibu, em Mali, Malibu, deitei-me com roupa, mas acordei nu. Em Mali, Malibu, em Mali, Malibu, deitei-me com roupa, mas acordei nu. Em Mali, vocês têm, aliás, não faça como ele que está em Malibu, porque aqui está mesmo, mesmo muito frio. Hoje de manhã estava menos 3, menos 4. Vocês gostam desta música? O nome então é Guardar. Ele chama-se Pedro Miguel em Malibu. É o título da música. Em Malibu, então nós estivemos aqui com esta música, espero que tenha sido do vosso agrado. Com respeito à nossa adivinha, já tivemos aqui muitos telefonemas, mas respostas certas, já tivemos aqui várias. O senhor Eduardo Marinho, a senhora Maria Celeste, o senhor António Araújo, a senhora Fátima da Costa, o senhor Manuel Teixeira, a senhora Maria da Silva e o senhor José Figueiredo foram especialmente as respostas certas à nossa adivinha. Qual é a coisa, qual é ela, quanto mais alta está, melhor se lhe chega, pois era simplesmente a água no poço. Quanto mais cheio está, melhor se lhe chega, não é? Pois era isso a resposta. E já tivemos aqui, houve um ouvinte que nos deu mais uma adivinha e também ela é simples, não tem maldade nenhuma, atenção. Entra tesinha e estaladiça e sai murcha e a pingar. O que é? Então, entra tesinha a estalar, sai murchinha e a pingar. O que é? Vamos lá ao telefone 0238-43-4800 e ficamos com a música Menina que está à janela. Está à janela, fecha de repente porque está frio lá fora. Um frio de rachar. Menina, estás à janela. sem levar. Uma prenda tua sem levar. Uma prenda dela com tu. A bela lua entregue. Não estás à janela. Como é bom ouvir estas vozes bem portuguesas. E agora vamos ouvir os Santos e Pecadores. Hein? Quem não conhece Santos e Pecadores, fala-me de amor. Mas, entretanto, eu vou dar, mais uma vez, vou dizer a adivinha que está no ar. Já houve a resposta à primeira, mas agora a segunda adivinha é: entra Tezinha a estalar, sai murchinha e a pingar. O que é? Já temos aqui várias respostas certas, mas podem continuar a telefonar para o 0238-434800 para dar a resposta. Fala-me de amor. Vamos lá. Foi

então o que eu preciso sentir nesses momentos, no coração e na alma, um aplauso que me acalma e alívio aos sofrimentos. E olhando pra vocês eu vejo esses sorrisos que enfeitam minha vida de alegria e cores. De todo o coração, por tudo isso então, eu ofereço flores. Eu ofereço flores. Ofereço flores, eu também ofereço flores a todos vocês e ofereço muito carinho e muita saúde para vocês todos que estão à escuta da Rádio Arco-Íris. E o que é de melhor? Música, vamos lá, é isso mesmo. E vem aí, quem? Vem aí, Tefavel. Onde estão teus olhos negros, hã? Com respeito à nossa adivinha, entra a tesinha e a estalar, sai molhada e a pingar. Pois era simplesmente a massa. Quando ela entra dura e sai mole. E a correr. Molhada. Já houve várias respostas. Muito obrigado pelo por todas as chamadas que vocês fizeram, por todo o carinho que vocês nos dedicam a todos os animadores. E já temos aqui mais adivinhas para a semana próxima que vocês mandaram. Vamos lá. Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros?

Veneno, Richie, aqui nas platinas. Estamos mesmo na reta final. Faltam apenas 8 a 10 minutos, ó. 8 minutos, faltam apenas 8 minutos para que esta manhã, este programa chegue ao fim. Já temos aqui vários nomes para o para dar a este programa, mas ainda não escolhemos, ó. Entre tapas e beijos, já? Que saudades, Leandro e Leonardo. Loucura, loucura esta manhã aqui com os nossos ouvintes. Vocês estão a apreciar a música que nós estamos passando aqui. E isto também é do nosso agrado. Quando vocês gostam, nós somos felizes também. Agora vem quem? Só para contrariar. Quando é amor? A gente sabe o que é amor. Simples beijo queima o coração. Um sorriso, um olhar, um toque, um aperto de mão. A gente sente é pra valer. O corpo treme, toda a voz não quer sair. Não dá pra disfarçar. Os olhos não conseguem mentir. A gente deita pra dormir, mas o sono não vem. Não quer saber de nada, não quer ver ninguém. O tempo é inimigo, corre devagar. No rádio uma canção tão bela, uma história de amor. Eu quero estar contigo, seja como for. Sem essa passar. Os olhos não conseguem mentir. A gente deita pra dormir, mas o sono não vem. Não quer saber de nada, não quer ver ninguém. O tempo aí. Então vocês gostam desta música? Assim, música mais antiga, não é? Vocês gostam, vocês apreciam? Mas estamos mesmo no ponto final. Certamente uma das últimas músicas. Quanto a mim, vou-me despedir de todos vocês. Marcar encontro para segunda-feira próxima. Até lá, muita paz, muito amor, muita saúde. E um pensar muito especial para todos aqueles que se encontram doentes em casa ou nos hospitais. Para vocês, então, o dobro de coragem. Pensei mais dois minutinhos e vou... Até à semana próxima. Mais uma vez, foi um imenso prazer estar aqui na vossa companhia para ouvir também as vossas vozes, os vossos telefonemas. Vocês são os queridos. Então, tchau. Até à semana próxima. Até já estou a ficar sem voz, mas vejam lá. Hein? Você é doida demais. Pois nós não paramos durante a manhã entre falar ao micro ou telefone. Foi sempre, sempre só falar. Mas é para uma boa causa. Doida, muito doida. Você é doida demais. E como vem sendo habitual, vou-os deixar com a RDP Internacional e as nossas informações, porque é bom sempre se informar de tudo o que se passa no nosso país. Vamos lá. Hoje eu sou aquele homem que pensou lhe dar o nome e você nem quis saber. Todo dia me enganava, sempre você me trocava pelo amor de outro rapaz. Demais. Você é doida demais. Você é doida demais. E você é doida demais. Doida, muito doida. Você é doida demais. Você é doida demais. Horas da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã, nos Açores. Títulos em destaque na informação, esta hora.